Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Olá, meus amigos, já está no ar o nosso programa Amado Batista. Com nossa alegria, com nosso carinho, cumprimentamos todos vocês. Boa tarde para quem está na tarde, bom dia para quem já está aí na de manhã, boa noite para quem está na noite, não é? E nós vamos atravessando fronteiras com este programa por várias e várias cidades todos os dias. Chegamos na sua emissora para a apresentação do programa do Amado Batista. Quero pedir a Deus, né, por nós, pedir a Deus pelo nosso povo, por todos nós que trabalhamos, somos trabalhadores, vivemos a nossa vida concentrada no bem, né, com tanta maldade no mundo. Nós temos que pedir a Deus pelo bem da humanidade, pelas pessoas, todos aqueles que nos escutam diariamente. Outro dia eu estava pensando assim: nossa, como o mundo está precisando de oração. Como a nossa nação, o nosso povo precisa de oração. Precisamos orar, meus amigos, porque realmente a coisa está feia, não é? Tanta violência, tanta frieza dos corações, assim, dos bandidos, matando pessoas por nada. Qualquer, se o cara olhar para você e disser: não gostei da sua cara, e for roubar uma pizzaria, um comércio, já sai matando, não é? Essa violência me assusta, porque a cada dia ela cresce mais, e os bandidos também, eles já não respeitam mais a nossa justiça. Os juízes perderam completamente o respeito por parte da bandidagem. É como antigamente, né, os juízes eram muitíssimo respeitados. Agora não, perdeu completamente. Olha, eles não respeitam mais nada, nem câmera de filmar, nem polícia. Eles batem policial, brigam com policial. Juiz é nada, virou tudo assim, uma bagunça completa, generalizada. Só Deus mesmo para ter misericórdia da gente. Vamos cantar agora, Alucinação. Mas como desistir do que eu mais quero ter? Não deu certo uma vez e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era pra eu te amar. Ah, meu amor, que raiva que me dá. Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação, olho e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer e me machucar. E me machucar. Não deu certo uma vez e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era pra eu te chamar. Ah, meu amor, que raiva que me dá. Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação, olho e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mas te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer e me machucar. E me machucar. Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação, olho e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero tempo. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer e me machucar. E me machucar. Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação. Amado Batista é show, show. Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. O ser humano deveria viver sempre inspirado em fazer a caridade ao próximo. Toda pessoa deveria ter essa inspiração, porque a caridade é o gesto mais nobre do ser humano, da pessoa humana. Eu sempre gosto de falar sobre essas questões, sobretudo a caridade, a fé. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque no decorrer da nossa vida, no decorrer do nosso trabalho, da nossa luta, nós que fazemos rádio, nós encontramos com pessoas que estão do outro lado e muitas vezes em lugares distantes, ouvindo a gente, e naturalmente elas precisam de ouvir coisas boas diante de tantas coisas ruins que têm acontecido com a gente. O Brasil é um país que vem a cada dia tendo a necessidade de se adequar à religião, seja ela católica, seja evangélica. E com relação à caridade, eu penso mais ou menos dentro da Bíblia, né? Quando a gente se depara em Coríntios, São Paulo, na carta de São Paulo aos Coríntios, então nesta carta de São Paulo aos Coríntios ele diz que se você que é uma pessoa humana, é uma pessoa afortunada, se você conhecesse todos os mistérios que cercam o tema caridade, você se transformaria. Porque se você gastasse todos os seus bens para o sustento dos pobres, se você entregasse o seu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada serviria. Então a caridade, ela é paciente, ela é benigna na vida da pessoa. A caridade não é invejosa, não é vaidosa, não se compadece, não. A caridade é uma coisa muito importante na vida de toda pessoa humana. Portanto, esta caridade que você faz a uma pessoa necessitada, ela não se acaba nunca. Você dá hoje um alimento a uma pessoa necessitada, você passa numa casa, você passa numa vila de necessitados e você, aleatoriamente, você escolhe uma casa que às vezes você pensa que é você quem está escolhendo. Não. É Deus quem guia você. Quando você quiser fazer caridade, você coloque as coisas no porta-mala do seu carro e diga assim: Senhor, me guia, me leve. Olha, gente, eu tenho tido experiências maravilhosas a esse respeito. Normalmente, quando me vem aquele impulso de parar na frente de uma casa, vocês podem acreditar, em 90% dos casos, eu sou guiado para residências onde sequer a pessoa tem um pedaço de linguiça para o almoço. Então, quando chega isso, quando chega esta caridade na porta das pessoas, na casa das pessoas, é como uma bênção, não é, que se apresenta diante de Deus, ele se alegra, porque é assim. A nossa vida hoje, ela está pautada em ter. Nós queremos ter, ter, ter, todo mundo quer ter. É ganância por cima de ganância, é vaidade por cima de vaidade. E as pessoas, elas não querem ter aquela esperança da caridade, ela não quer ter a esperança do amor ao próximo. Ela está pensando muito de forma individual. Então eu quero hoje, nesse programa, dizer assim para você: quando você tiver com alguma coisa sobrando na sua casa, que você não utiliza mais, não usa mais, coloque no fundo do seu carro, faça uma sacolinha, pode ser um pacote de feijão, que custa aí R$4, R$3. Mas existem pessoas, meus amigos, que não têm uma xícara de feijão para cozinhar. Então peça a Deus que sempre lhe dê em dobro tudo o que você precisa, para que você também possa fazer a caridade aos nossos irmãos, aos menos favorecidos. Eu vou trazer mais uma música do Amado Batista. A conversa tá boa, mas a gente tem que a gente tem que cantar também. O programa é do Amado Batista, a conversa é minha. Meu ex-amor, vamos ouvir agora. Amado Batista. Estou tão só. Estou tão só. são os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, Amado Batista Show. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Gente, eu quero sempre aqui estar presente aí em Santa Cruz, Pernambuco. Meu amigo Naélio Alves mandou aqui um recadinho dizendo que está sempre ligado, escutando o programa do Amado Batista através da Rádio Cultura FM 87,9. Eu já havia mandado aqui um alôzinho para o Naélio, mas não custa nada também a gente agradecer aos nossos amigos da Rádio Cultura, parabenizar também pelo sucesso, né, da nossa programação, que vem chegando cada vez mais perto do nosso público, do nosso povo, aí de Santa Cruz, no estado de Pernambuco. No final da semana retrasada, o Amado Batista esteve lá em Pernambuco, cantou na cidade de Ouricuri, em Pernambuco. Foi um sucesso, muita gente, uma multidão no seu show lá em Ouricuri, Pernambuco. Vai aqui o nosso agradecimento aos pernambucanos que receberam aí carinhosamente o nosso grande astro da música brasileira, Amado Batista. Obrigado mesmo, minha gente. Em nome do Amado, ele pediu que agradecesse a vocês por todo este carinho que vocês têm dedicado ao longo de todos estes anos de carreira. E agora eu trago uma música que foi feita, meus amigos, em homenagem ao grande amigo, ao grande compositor, ao grande parceiro, José Fernandes. Porque desde o começo da carreira do Amado Batista, ele gravava muitas músicas do José Fernandes. E ele, uma pessoa que era assim muito humilde, veio da favela, né, com muita humildade, e conseguiu chegar até o Amado para mostrar as suas canções, e o Amado Batista fez essa música para ele, em homenagem a ele. Amigo José, vamos ouvir agora, no programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Anda pelas ruas vagarosamente, e ninguém sabe quem é. É triste, é humilde, faz canções tão lindas. É meu amigo José, homem da favela, da canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José existe. Homem da favela, da canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José é existe. A poeira e o tempo não lhe envelheceram, pois vive só de amor. De família pobre, origem humilde, só conheceu a dor. Homem da favela, da canção tão triste, vocês não sabem quem é, mas o José existe. Homem da favela, da canção tão triste, vocês não sabem quem é, mas o José existe. Homem da favela, da canção tão triste, vocês não sabem quem é, mas o José existe. Edelson Moura. Vamos agora mandar um alô para João André, nosso ouvinte, amigo lá de Vilhena. Eu moro em Vilhena há mais de 20 anos, Edelson Moura. Batemos um papo nos anos 80, no bolicho do Marimbondo, você lembra? Com toda a sua turma. Ah, que legal! Tomamos um refrigerante, você, Rita Furtado, a nossa querida e saudosa Rita Furtado, que já não está mais entre nós. Também a Márcia Ferreira. Olha, Delson Moura, se você estivesse perto, do Verde Seringal, eu ia ver você quando você foi em Corumbiara. Hoje eu moro em Vilhena, mas tivemos por pouco tempo. Eu tive, como é que se diz? Eu tive na rádio, ouvindo o programa Ligação Nacional também, mas não deu certo em Corumbiara. Não sei se ainda passa em Corumbiara, porque às vezes a emissora começa a retransmitir, depois dá um tempo, depois volta, é sempre assim. Por falar em volta, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Cícero, lá no Maranhão, como é o nome da cidade? Agora, bom, é o pessoal da Rádio Exuá FM, lá do Maranhão. Mandar um alô para o Cícero e dizer que é muito bom estar voltando à sua rádio, viu, Cícero? Voltando à sua emissora e falar para todo o pessoal aí do Maranhão através dela, tá bom? Vamos cantar. Amado Batista traz agora. Essa música também é demais, é muito importante. A gente está sempre relembrando músicas que marcaram aqui, marcaram época, não é? Meus braços te esperam. Vamos ouvir. estou perdido, cheio de emoções. Sou um resto de esperança, e só você está nas minhas canções. Meus olhos te esperam pra não mais chorar. Sem você minha vida é tão triste, meu caminho é incerto, não existe. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Vamos agora falar para os nossos amigos do óleo de avestruz. Este alimento natural, rico em ômegas, é importante a gente falar aqui para todos os nossos ouvintes. O óleo de avestruz não é um remédio, ele é um alimento natural. Então, se ele é um alimento natural, ele qualquer pessoa pode tomar, não tem até criança. Se você tiver o seu filho e quiser oferecer para ele uma resistência maior, né, porque os ômegas, eles terminam levando muita resistência. E ainda é importante frisar que o óleo de avestruz contém nele as vitaminas A e E, para aumentar a imunidade da criança, né, ajuda no aumento da imunidade da criança. Portanto, se você está me ouvindo e quiser adquirir o nosso produto, óleo de avestruz Supremo, cuidado para que você não compre enganado, é o do rótulo vermelho. Tem o frasquinho branquinho e o rótulo vermelho. Então você já sabe, o rótulo é aquele papelzinho que fica do lado de fora do frasquinho, né? Eu estou explicando assim porque um dia a mulher estava teimando com a vendedora nossa de que o Edelson Moura falava que o óleo é da cor vermelha. Não é o óleo, é o rótulo. É aquele papelzinho que fica coladinho do lado de fora do frasquinho. Tá bom, minha gente? Eu quero anunciar para vocês o nosso site de vendas. É saudecombeleza.com.br. Temos sempre um representante na sua cidade. Você mora em Taguatinga, em Ceilândia, no Guará, no Núcleo Bandeirante. Agora também já temos o nosso representante no Vicente Pires. É só você ligar na nossa central, o pessoal vai passar os telefones dos nossos representantes em Brasília ou em qualquer outra cidade brasileira. Tá combinado? Anote aí o telefone da nossa central. Nós funcionamos das 9 da manhã, horário de Brasília, até as 6 horas da tarde. Então vamos anotar. É 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você liga se você quiser saber quem é que nos representa aí na sua localidade, ok? E agora, Amado Batista canta Onde Está Você? Aonde está você? Que procuro e não vejo. Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou meu desejo. Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci. Toda noite lhe procuro pelas ruas, nos lugares onde eu ia lhe encontrar. rondo na cidade, nas casas noturnas. Solidão me leva pra qualquer lugar. Aonde está você? Que procuro e não vejo. Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou meu desejo. Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci. Se disser que já me esqueceu, é mentira, você não me esqueceu não. Uma paixão violenta quando morre, ela brota outra vez no coração. Aonde está você? Me procure e não vejo. Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou meu desejo. Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci. Aonde está você? Aonde está você? Que procura e não vejo. Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Amado Batista, o mais amado do Brasil. Você já ouviu falar num velho ditado que a gente antigamente ouvia os mais velhos falando? Hoje eu não tenho escutado muito as pessoas falarem esse ditado, mas eu conheço desde que eu era menininho, lá em Bode com Sede. Eu ouvia as pessoas mais idosas, as pessoas mais experientes na vida, elas falando assim: olha, gente, a mentira tem perna curta. Alguém já ouviu esse ditado? A mentira tem perna curta. Eu nunca vi ditado mais certo do que esse. Porque o que a gente observa é com relação a essas investigações que estão sendo feitas aí sobre os ladrões da nossa pátria, os bandidos, tudo bonitão, tudo rico, né? Com o dinheiro da nação, com o dinheiro do povo sofrido do país. Então, eles mentem vergonhosamente e não tem vergonha na cara, né? Pior é isso. É que você vê que o cara está mentindo, que o cara está querendo se livrar, mas ele não tem vergonha. Porque o certo mesmo, quando o camarada é macho, é lá de Bode com Sede. Todo homem de Bode com Sede é muito macho. Eu, Franklin Russo, é uma pancada de gente. Zé Hamilton de Abidon, tudo de Bode com Sede é macho, né? O homem é de palavra mesmo. Então, se o cara fez uma falcatrua, tá aí já centenas de folhas de investigação, está comprovado, cada vez que ele mente, ele se enrola mais ainda, porque a Polícia Federal vai se envolvendo nas investigações e vai chegando e vai descobrindo e vai mostrando pro povo que o cara é um trapaceiro, é um marginal, é um bandido. Porque quando a pessoa é descoberto, ele não assume, né? Não é macho para dizer: realmente, eu quero pedir perdão à população, estou disposto a devolver tudo que eu roubei, tudo que eu fiz de coisa errada, eu me coloco assim à disposição da justiça para devolver o que eu roubei, né? O que gastou com lancha, com apartamento, com não sei o quê, já era mesmo. né, já gastou. Mas a justiça, ela ainda tem como tomar barco, fazenda, boi, né, apartamento. Tem como tomar, se quiser, bloqueia. Porque o ideal, se a gente fosse um país sério mesmo, e a nossa justiça funcionasse mesmo, não é? Esses caras não iam para a cadeia ficar 3 semanas. Eles roubaram o ladrãozinho pequeno, fica quanto tempo lá? Hã? Uma pancada de tempo. Por isso que agora os caras vão para a praia roubar o cidadão lá, quando vai para a delegacia, presta depoimento e o juiz manda embora. Porque não está adiantando mais prender, porque os grandalhões que roubam bilhões não fica nem uma semana. Como é que vai deixar um pobre coitado que roubou um celular ficar preso? Então, a nossa justiça, me perdoe, olha, tem coisas aí que realmente vocês precisam ver esse negócio aí da nossa justiça, para não entrar naquele processo de deterioração, aquele processo de o povo não acreditar mais de maneira geral, né, na justiça brasileira, porque fica feio demais, né? O país, ele precisa ser respeitado, as autoridades precisam ser respeitadas. Olha, ninguém está respeitando mais nada. Ninguém. Se for mentira minha, vocês me digam. Mas ninguém respeita mais presidente da República, ninguém respeita mais exército, ninguém respeita mais justiça, ninguém. Por quê? Isso está acontecendo, você sabe me dizer? Faça um estudo e depois você diga para o Edelson Moura: Edelson Moura, é falta de homem, é falta de macho para tomar decisões e dizer é por aqui e acabou, não é? Fica todo mundo se escondendo, todo mundo, sabe, se dando bem com as coisas. Quando chega na hora do pega para capar, como diz o ditado, todo mundo afrouxa. Aí fica lá, o cara vai preso e uma semana, não, vá cumprir pena em casa. Aí vale a pena roubar milhões e ir para casa? Eita, meu Deus! Vamos cantar, meus amigos, vamos trazer agora Romance no Deserto. Amado Batista canta com Fagner. A boca que arde como o sol, o rosto e a cabeça quente. Com Madalena vou-me embora, agora ninguém vai pegar a gente. Dei minha viola num pedaço de pão, um esconderijo e uma aguardente. Mas um dia eu arranjo outra viola e na viagem vou cantar pra Madalena. Não chore não, querida, que se deserto finda. Tudo aconteceu e eu nem me lembro. Me abraça minha vida, me leva em teu cavalo e logo no paraíso chegaremos. Vejo cidades, fantasmas e ruínas. À noite escuto seu lamento. São pesadelos e aves de rapina no sol vermelho do meu pensamento. Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vem, vamos voando, minha Madalena. O que passou, passou, não tem mais jeito. Naquela sombra vou armar a minha rede e olhar os solitários viajantes. Beber, cantar e matar a minha sede. Lá longe, onde tudo é verdejante. Não chore não, querida, que

Bom saber que estamos no ar aí todos os dias em Maracaçumé pela nossa emissora aí local, que é a Maracaçumé. O nome é Rádio Maracaçumé FM? Ou é difuso? Eu me esqueci o nome da rádio aí, depois você manda me dizer, ok? Vamos trazer mais uma música? Ah, Só Saudade! Todo dia de manhã é meu leito, eu me lembro de você e fico triste. Vendo o sol pela vidraça, lembro você me dizer: amor, que dia lindo, como é bom ficar com você. Vendo seu corpo bonito desfilando só pra mim, nessa foto sensual que faz sofrer assim. Mas isso é só saudade, é vontade de te ver. Amor, é só saudade, é vontade de te ver. Mas que saudade eu sinto de você, mas que vontade eu tenho de te ver. Mas se eu pudesse te ver de novo, de novo. Cabelos lindos, lembro o gosto do seu batom, seu vestido colorido, eu não esqueci do tom. Mas isso é só saudade, é vontade de te ver. Amor, é só saudade, é vontade de te ver. Mas que saudade eu sinto de você, mas que vontade. Se eu pudesse te ver de novo, de novo. Suas canções preferidas não saem da minha mente. Seu bailado colorido que agitou com tanta gente. Mas isso é só saudade, é vontade de te ver. Amor, é só saudade, é vontade de te ver. Mas que saudade eu sinto de você, mas que vontade eu tenho de te ver. Mas se eu pudesse te ver de novo, Amado Batista, Amado Batista. O mais amado do Brasil. Minha gente, chegou agora a nossa hora do quebra-galho. O Edelson Moura vai cantar para vocês, né, uma musiquinha, porque o Amado Batista já cantou muito, cantou o programa cantou o programa inteiro, né, Amado? Então deixa o Edelson Moura cantar agora uma música para a gente poder caminhar para o encerramento do nosso programa. Eu tenho ainda em algumas emissoras, eu ainda continuo no ar, porque muitas delas apresentam a seguir o programa Ligação Nacional. Quando não, eles fazem o inverso, não é? Apresentam primeiro o programa do Amado e logo depois eles apresentam o programa Ligação Nacional. Eu trago agora, na hora do quebra-galho, o telefone toca. Vamos curtir.